Ainda dá tempo de faturar com os times brasileiros nos jogos nacionais e internacionais nesta quarta e quinta-feira. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. A quarta-feira chega trazendo jogos da Copa do Brasil, jogos de volta da semana passada, com algumas boas barbadas aí, grandes oportunidades para aumentar os seus lucros neste meio de semana, né? Começando pelo Paysandu e Internacional, né? O Internacional aí, que é considerado a barbada, a grande barbada da rodada, né? Chega pro duelo com odds em 1,95 contra 4 para a possibilidade de vitória do Paysandu. Lembrando que a vitória não basta para o Paysandu tem que tirar a diferença do jogo de ida, que foi ali uma derrota por 3-1 para o Internacional, né? O Internacional pode, inclusive, perder esse jogo por 1-0, que se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Tá, a molezinha é, com certeza, a grande barbada da rodada, ou melhor, uma das grandes barbadas da rodada, porque tem ainda uma outra grande barbada, que é o jogo do Palmeiras, né? Contra o Sampaio Correia na quinta-feira, mas a gente já chega lá nele. Sério? Seguindo nos jogos de hoje, o Bahia recebe o São Paulo na Arena da Fonte Nova, né, com a vantagem de ter vencido o tricolor paulista na semana passada por 1-0 lá do Morumbi. O São Paulo tá aí uma draga, né, tá numa fase complicada, não tá ganhando, perdeu de novo pro Corinthians lá no Itaquerão, né, já são ali 12 jogos disputados em Itaquera que o São Paulo não vence, o Corinthians, o São Paulo nunca venceu o Corinthians no Itaquerão, né, e agora tem que reverter aí esse placar adverso contra o Bahia que joga muito bem em casa, né? Esse time do Roger Machado não perdeu, ou melhor, em 6 jogos sob o comando de Roger Machado disputados na Fonte Nova, o Bahia venceu os 6 jogos, né? Desde que o Roger Machado assumiu ali o time, os 6 jogos que ele comandou o Bahia como mandante, ele venceu. O São Paulo tem uma missão muito difícil, tanto que os odds do Bulldog colocam ali as chances do São Paulo em 2,90 de vitória contra 2,55 para o Bahia. Cucando, chamando os jogadores do São Paulo à responsabilidade, já deu um puxão de orelha em alguns atletas na última segunda-feira, né, por conta da apatia no jogo contra o Corinthians, né? Vamos ver se esse puxão de orelha, essa chamada de atenção vai dar algum resultado prático em campo, né? O São Paulo realmente foi muito apático, muito molenga contra o Corinthians, né? Vamos ver se dá uma melhorada ali contra o Bahia, mas é difícil, é muito difícil o São Paulo conseguir ali reverter esse resultado contra o Bahia, né? Não é impossível. São Paulo, se fizer ali 1-0, leva a decisão para os pênaltis. Mas é complicado, é difícil acreditar. Eu acho que vale a pena, assim, acreditar no sucesso do Bahia para esse jogo, né? E fechando os jogos da quarta-feira pela Copa do Brasil, o Grêmio recebe o Juventude lá na Arena do Grêmio, né? O Grêmio que não conseguiu vencer o Juventude, né? Voltou pra Porto Alegre, lá de Caxias, com um empate em 0-0 na mochila, né? Uma vergonha pro Grêmio, né? Mas, tchê! Sem desmerecer o time do Juventude, mas o Grêmio tem mais elenco, tem mais estrutura, não poderia ter voltado com o de Caxias, né? Do jogo contra o Juventude, com um empate em 0-0. O Grêmio tá devendo muito nessa temporada, né? A exemplo do que aconteceu no jogo da semana passada, o Grêmio é indicado como grande favorito pro duelo dessa noite, né? Ele vai a campo com odds em 1,20 contra 14 para a possibilidade de vitória do Juventude. É mais ou menos a numeração que tinha na semana passada, né? Mudou muito pouco nos odds, né? A diferença é que o Grêmio agora joga em casa, então tem que ganhar, Grêmio! Caramba! Mas tchê! Né? Vale a pena, sim, apostar aí na vitória do Grêmio, vai ser, mesmo que seja ali por 1-0, chorado, sofrido aos 47 do segundo tempo, né? Com o auxílio do VAR, mas o Grêmio deve, sim, confirmar essa vitória e avançar para a próxima fase na Copa do Brasil, né? Se não avançar também, é melhor entregar os pontos, para tudo, reseta o time, né? Vamos reanalisar isso daí. Para o Brasileirão, vamos repensar tudo, que tá tudo errado, né? Porque, pô, não dá, né, gente? O Grêmio realmente tá devendo muito futebol nessa temporada. Teve alguma recuperaçãozinha mais ou menos na Libertadores, mas deve muito futebol ainda na temporada. Pode muito mais do que vem jogando, né? Vamos ver como vai ser o jogo de logo mais, né? Tem tudo pra ganhar. Parabéns, você é muito bom. E aí, falando da outra barbada da rodada, né? Pode ser considerada aí uma barbada, né? O Palmeiras recebe o Sampaio Correia em casa, né? Com amplo favoritismo, é óbvio, né? Os odds ali estão para 1,10 para a possibilidade de vitória do Palmeiras contra 20 chances de vitória do Sampaio Correia, né? Dada a diferença técnica dos dois times, né? Apesar de que na semana passada também tinham odds assim absurdamente largos, né, entre um time e outro, e o Palmeiras ali apanhou, tudo bem, vem de novo aquele negócio, era o time reserva, mudei todo mundo, só tinha um titular e tal, o Filipão gosta muito de lembrar disso daí e tal, mas não dá, né, o Palmeiras penou demais pra conseguir uma vitóriazinha ali por 1-0 contra o Sampaio Correia, jogando lá na casa do adversário, né, vai recebê-los aqui agora, joga pelo empate, né, mas pelo amor de Deus, Palmeiras, não jogue pelo empate, jogue pela vitória, por favor. Não faça essa coisa feia de jogar pelo empate, né? Que desgraça, né? Por conta dos odds, né? E pelo elenco que tem, por estar sendo empurrado pela torcida, né? Felipão dificilmente vai querer jogar mal, né? Diante do torcedor palmeirense, né? É possível acreditar sim na vitória do Palmeiras, cravar ali a vitória do Palmeiras como o resultado mais provável para o jogo dessa quinta-feira, né? 7-1, 0-0, 5-5, não chatei nada. Mudando agora de competição, falando da Copa Sul-Americana, o Botafogo recebe o Sol de América em seu estádio com amplo favoritismo, evidentemente, né? E tá pagando ali a vitória do Botafogo, 1,60, né? Contra 5,25 para a possibilidade de vitória do Sol de América dos visitantes, né? Eu acho difícil, eles não conseguiram segurar o Botafogo lá, e o Botafogo não é essa Coca-Cola toda, tá jogando direitinho. O Eduardo Barroca ali tá, montou o time organizadinho, tal, tá indo bem, vendeu caro a derrota pro Palmeiras e tudo, mas não é essa Coca-Cola toda, né? É um time ali com suas limitações, mas o Sol de América em casa não conseguiu derrubar o Botafogo, então o Botafogo sim, deve confirmar esse favoritismo no jogo de volta e deve ficar com a vaga na Sul-Americana, né? O mesmo deve acontecer com o Fluminense que pode se dar o luxo de perder, né? Se classifica até com uma derrota, né? Um placar mínimo ali contra o Nacional, né? Deve também voltar para o Rio de Janeiro com a classificação, né? O Atlético Nacional que vai pro jogo ali sem técnico, né? Demitiu o Paulo Autuori depois da derrota, ou melhor, Paulo Autuori se demitiu após a derrota para o Fluminense, né? O Fluminense vai ali com grande favoritismo mesmo que perca, consegue a vaga. Eu pessoalmente fugiria dessa coisa de quem vence e quem perde ali neste jogo específico e acreditaria ali numa possibilidade de uma partida com mais de 2,5 gols, né? Mais de 2 gols e meio no placar total, né? A 1,95 segundo o Dog, né? Uma chance aí. É jogo que tem cara de que vai sair gol sim, né? Acho que vale a pena acreditar nessa possibilidade. Jura? Ainda pelos brasileiros, o Corinthians conquistou um bom resultado na sua arena na semana passada, vencendo o Deportivo Lara por 2-0 e agora visita os venezuelanos, né? Podendo inclusive perder por 1-0 para se garantir na próxima fase da Copa Sul-Americana, né? O Corinthians também não deve ter grandes problemas para confirmar o seu favoritismo fora de casa, né? Ele tá aí com odds na casa de 2,15, segundo o Bulldog, contra 3,70 para a possibilidade de vitória do Deportivo Lara, com 2,95 no empate, né? Eu acho que é um jogo sim pro Corinthians vencer também, voltar, e mesmo que seja com uma vitória por 1-0, o Corinthians não vai se esforçar muito também, vai poupar jogadores e tal, tem ali, mas não vai poupar tanto assim também, porque corre o risco de se tomar 2 gols, a vaca vai pro brejo, né? Então o Corinthians deve ali se controlar na defesa, não vai atacar muito, mas deve voltar pro Brasil com uma vitória, assim, uma vitória magrinha, né? Aquelas goleadas por 1-0 que o Fábio Carille tanto gosta, né? Deve ser o resultado aí que o Corinthians traz para o Brasil, né? Então vale a pena acreditar na vitória do Corinthians a 2,15 e num jogo com menos de 2 gols. Você pode postar aí no total de gols, né? O jogo com menos de 2 gols tá pagando 1,80 por 1, né? Vale a pena também arriscar esse palpite. Sério? E fechando, tem na quinta-feira a final da Recopa Sul-Americana entre River Plate e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ali que tem uma pequena vantagem por ter vencido o jogo em casa, né? Vai para o duelo aí com os odds desfavoráveis, né? Estão dando ali o Bulldog da 5,75 por 1 para a possibilidade de vitória do Atlético Paranaense contra 1,60, né? 1,6 não, 1,60 para as chances de vitória do River Plate. Obviamente, o River Plate joga em casa, empurrado pela torcida. torcida é um time argentino, é favorito a ficar com a vitória, sim, né? O Atlético, que vem fazendo bons jogos, fez um bom jogo contra o Flamengo ali, perdeu no detalhe. O time reserva, o time misto do Atlético, perdeu para os titulares do Flamengo ali nos detalhes e tal, fez um jogo parelho, como já havia feito um jogo parelho contra o Corinthians também, né? Na outra semana, na quinta rodada do Brasileirão, né? Quando também mandou um time de reservas a campo, né? E o placar ali de 2-0 a favor do Corinthians foi muito mentiroso. O Atlético jogou melhor até, né? De toda forma, vai ali para a Argentina, precisa garantir pelo menos um empate. O empate que está fechando ali em 3,65. E é um jogo complicado. Eu, particularmente, jogaria ali na hipótese dupla, né? De vitória para qualquer uma das duas equipes a 1,26, segundo o Budog, né? Eu acho que qualquer um dos dois pode vencer esse jogo ali. E na decisão ali, quem fica com o título é mais complicado, né? Eu gostaria muito que o título ficasse com o Atlético Paranaense, mas o River Plate não está morto. O Atlético perdeu a chance de matar o River Plate jogando em casa e pode ter deixado o River Plate vivo e pode pagar por isso nesse jogo de volta, né? O título, eu realmente não me arrisco a dizer quem vai ficar com ele no final, porque eu não me arrisco a fechar o placar em relação a esse jogo. Mas acho que a melhor aposta, a aposta mais segura, seria realmente acreditar na possibilidade dupla de vitória para qualquer um dos dois times a 1,26, né? Vale aí essa questão. Sério? E com isso eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Glória! Adeus. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine o nosso canal, clica ali na sinetinha para você ser avisado sempre que tem uma atualização e não perca um lance do seu esporte favorito com os nossos programas e nossas dicas de apostas. Não somos só futebol, falamos também de NFL, UFC, basquete, MMA, além do futebol internacional, né? Siga o ganhador nas nossas redes sensuais, né? Também ali no post que acompanha este vídeo, você tem os links para seguir o ganhador ali nas redes sociais e aqui na tela também você vê como procurar, como encontrar o ganhador, né? Eu volto na próxima sexta-feira com as dicas de apostas para os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. A gente se vê lá. Até mais! Tchau!